de emoção dentro do peito. Sinto em meu coração ternura em ti amar. Vejo em você a beleza e o teu olhar. Em tudo que és, existe algo de tão incompreensível e inesperado, tão belo, tão sublime, que talvez jamais palavra alguma possa traduzir. Yeah.